homenagem ao Catinguele. Ao teu lado sou criança. Nosso amor é feito um rio, e a gente navegando nele deságua dentro da paixão. Nossos barcos são as nossas emoções. Devagar a gente chega no compasso do Criador. A gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser. Só não chega se acabar a nossa fé. Meu amor! Meu amor, te chamo na minha canção. Vem me beija, vamos viver essa emoção. Chuva cai, chuva cai, e abençoa essa nossa união. Chuva cai, chuva cai, e abençoa essa nossa união. Olha o baile, olha o baile. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Vai dizer, se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos. Lua, lua vai dizer que a minha paz depende da vontade e da bondade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos. Lua, olha, vai dizer que ela sem mim não tem felicidade. Que moça igual não há pela cidade. Mande um recado à minha amada lua. Vai, vai. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é o meu pior castigo. Tchurururu, oh, oh. Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade. Saudade, saudade. Que a felicidade reina em nossos pensamentos. Pensamentos do ar.